174, pronto? Mantenha. Já aliás, mantém autorizado. Mantenha no 0, bom, 074. Zero cinco decola os 22, controle 208. 208, tá? 3, 3, 0, 5, obrigado, mano. Boa noite, São 3, 3, 0, 5, decolou na PUCA. Três zero cinco, sobre contato radar, do 330, saída PUCA Jamo Aracaju. 330 PUCA Jamo Aracaju, 330. 274, vive decolagem, 1 no 40, grau 5 nós. Contato decolagem. Decola os 24, controle 208. 208, no 074. Salvador, boa noite, chegou no 074. 074, sob contato radar Sabel 360, direto Leda da presente após bridge. 360, direto Leda após bridge, no 074. Táxi. 05 chama Recife no 265, alterna no 2545. 2345. Boa noite. Mandou 6224 para o táxi, a bordo 9:30, 2 horas, alternando Salvador. Táxi à direita, chame pronto para decolagem. Tem que levar o táxi à direita, chamará pronto para decolagem, 6224. Autorizado, alinhagem de decolagem, Antuno 60, grau 59, 6224. No 074, chama Recife no 251, alterna no 3325. 513325, confirma? Afirmativo. Claro, boa noite. 224, Decolos 33, controle 208. Controle 1208, Oceania 6224. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6224. 224, Oceania, boa noite, contato cadastro da 3230, o perfil Pucca Jamaracaju. Para o 230, Pucca Jamaracaju, Oceania 6224. favor, Oceano, minha 224. 224, prossiga. Coordenado 165, nível final 190 para Aracaju, puxando minha 224. Gente, eu solicito diretamente ao centro agora no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545. controle Salvador, é o Sam, Mike, Jack, Jack, boa noite. Mike e Charlie, possível? Autorização de revoque da posição 8 para a posição 12. Está autorizado. Ok, obrigado. Só mandou boa noite, Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, boa noite, acena identificação. Mantenha nível de voo 090, reporte no ideal de descida. Confirma intenção de pouso no 0 ou no 7? Está no 7 e está no ponto ideal. Você aceita a vetoração para final visual do ano 7? Acima, acima, senhora. Dona, curva esquerda para a 115, para a 115, Juliette Bravo Delta, descendo inicialmente ao 080. Inicialmente 080 na 115. Controle de Salvador, o ser mais bem ligado, calçado na posição 12, informando que é muito sucesso. Boa noite. Gente, boa noite.